Panorama Agrícola para 4 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola de 4 de fevereiro, quinta-feira de lua minguante. No ditado de hoje, quem corre cansa, quem anda alcança. Na entrevista Propriedade Rural Sustentável da família Dalmagro em Videira. E no panorama regional, Chicão e a expedição da agricultura familiar. Dica do dia. A casca do ovo é rica em cálcio e potássio. Você pode utilizá-la como fertilizante orgânico. Lave bem a casca do ovo, deixe-a em pedaços bem pequenos, como que triturados, e coloque no entorno das mudas das plantas. Confira a entrevista de hoje. Voltamos no programa de hoje a falar sobre Videira, o bom exemplo de inovação e soluções para a agricultura rentável que vem da família Dalmagro. A jornalista Eonir Malgarese entrevistou Valdemar e Fiorentina Dalmagro e também as irmãs Marilza e Fabiane. Acompanhe. A história da família Dalmagro mostra as transformações que a agricultura familiar catarinense vem passando. Atividades agrícolas mais rentáveis, inovação na gestão dos negócios, filhos que assumem as rédeas da propriedade rural. Um cenário de prosperidade no campo, de gente feliz que acredita na força da pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural movida pela força do trabalho familiar. Assim é o sítio do Morro Alto, como os Dalmagro denominam a propriedade de 20 hectares. Bonita, bem organizada, funcional, que sempre teve à frente gente com vontade de trabalhar. Como é que começou a vida de vocês aqui? Olha, foi um pouco meia sofrida, né? Mas tinha que ir lidando, né? Porque o que você vai fazer, né? A gente, naquele tempo, era só a base de boi, né? Não tinha outro meio. Mas foi indo, né? Até que deu pra. Daí até eu casei, daí nós morava aqui mesmo, né? Daí eu vim morar aqui, e meu falecido pai morava pra lá. Daí comecei a trabalhar um pouco junto com o pai, depois daí comecei a trabalhar por conta, né? Plantava o quê? Feijão, milho, tinha uma pareira. Era isso aí a nossa atividade, né? Isso que nós tinha, né? 3 anos atrás, o Sandro esteve aqui. Vamos lutar com vaca de leite, que nem ele falou. Nós tínhamos umas 4 vacas de leite. E nós só fazia queijo, né? Mas a renda era pouca, porque na roça você não sobra muito. E daí comecei a me entregar leite, mas era uma miséria, porque a gente não tinha pastagem, ração a gente quase não comprava. Então era só esse tratozinho de vaca, assim, sabe? Meia pouco. Com a ideia focada na produção de leite, a propriedade ganhou um novo desenho. Áreas destinadas à produção de grãos foram cobertas por pastagens. O plantel de vacas foi aumentando e a produção de leite também. Hoje são 23 cabeças, entre vacas e novilhas, e a produtividade chega a 4 mil litros de leite por mês. Mas tudo isso aconteceu pela insistência e determinação das moças, que não queriam seguir a mesma história dos pais. Nós vinha assim de uma cultura de grãos, né? De milho, feijão. E até entanto chegou num determinado tempo que a pequena propriedade já não dá mais. A pequena propriedade precisa de um pouco de tudo para poder sobreviver. E grãos não é para pequena propriedade. Então surgiu, começou o leite dar mais, e o leite foi a única coisa que dá mais em pequena propriedade. Eu faço controle financeiro, faço controle reprodutivo, todos esses controles eu faço mensalmente. Daí fica mais fácil me fazer, daí tem manejo assim das vacas, das novilhas, das bezerras, a gente também melhorou bastante, tudo ajuda. Com a produção de leite e o melhoramento das pastagens, veio a oportunidade de um novo negócio, a produção de mudas de pasto para venda a outros produtores. A iniciativa deu certo. A gente colhe os brotos da grama da lavoura assim, a gente traz para casa, daí a gente tem que cortar todos eles mais ou menos 1 centímetro longe, um pouquinho menos também, do olho que ele tem aqui, que é onde que sai o brotinho. Daí, onde ele tem esse brotinho, você coloca na bandeja 15 dias, ela já sai a raiz. E daí ela chega numa altura de uns 20, entre 20 e 30 centímetros, daí a gente vende aos outros produtores, os outros produtores levam para as lavouras, que é onde que daí formam as pastagens, a perene que está sendo implantada. Com a orientação e apoio dos extensionistas da Epagre, várias tecnologias foram aplicadas, trazendo mais renda, conforto e sustentabilidade no campo. É o caso do carneiro hidráulico, para bombear água nos piquetes das vacas. A ideia do carneiro hidráulico nessa propriedade veio em função da produção de leite. Nós tínhamos a necessidade de fornecer água nos piquetes para os animais, mas na parte mais alta da propriedade não tinha nenhuma fonte d'água que a gente pudesse canalizar numa caixa d'água para distribuir. Então a ideia do carneiro hidráulico, como tinha duas fontes d'água, nós canalizamos a fonte no carneiro, o carneiro leva a água na parte mais alta da propriedade e de lá nós distribuímos nos piquetes para as vacas através do bebedouro carrapato, e que fica lá à disposição o dia todo para os animais. O aquecedor solar feito com garrafas PET e o trocador de calor são outras tecnologias ambientais adotadas pela família. Tudo isso para reduzir o consumo de energia elétrica e proporcionar autossuficiência energética. Então, o trocador de calor, vem a água da caixa d'água, passa por esse cano, ela circula aqui e volta por esse cano. O que aquece a água? É a fumaça do fogo que é feito no fogão. Então o agricultor vem da roça, faz fogo ali pelas 6 horas, quando é 7 horas ele já tem água quente lá no chuveiro para tomar banho e já tem água quente também na pia da cozinha. Quando nós começamos a trabalhar e a mudança que nós temos hoje, 2 anos depois, assim, me surpreende muito a dedicação da família em fazer tudo isso acontecer, porque nós não teríamos nada disso se a família não aceitasse a nossa proposta de mudança e trabalhasse para que isso acontecesse também, né? Porque nada vem de graça sem esforço, né? Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola a entrevista, reportagem de Eonir Malgarese com a família Dalmagro, em Videira, um bom exemplo de inovação no campo e de soluções para uma agricultura sustentável e rentável. Na entrevista, Eonir Malgarese também conversou com Sandro Seco, extensionista da Epagre, e com Marisa Coral, extensionista aposentada. Sandro Seco falou sobre o carneiro hidráulico e Marisa Coral sobre os trocadores de calor, tecnologias ambientais que você pode adotar na sua propriedade rural. Fique ligado no Panorama Regional. Expedição da Agricultura Familiar. O projeto técnico jornalístico Expedição Agricultura Familiar do Agronegócio da Gazeta do Povo passou por Santa Catarina, onde a equipe realizou trabalhos na cidade de São Joaquim para investigar os polos produtores da cultura da maçã. Então foram visitados alguns produtores no município, teve a visita lá por Carlos Alberto Demessiano, depois visitaram a estação da Epagre de São Joaquim, e ainda a cooperativa Frutas de Ouro. De acordo com o coordenador de campo da expedição, o José Hacher, o objetivo do projeto, então, é analisar o funcionamento das cadeias produtivas e os principais desafios enfrentados pelo setor. No município de São Joaquim, então, foi percebido que a predominância das mesmas variedades de maçã e que há espaço para pesquisar outras variedades. Além disso, há unidades de produção com diferentes níveis de tecnologia. Essa expedição, então, da agricultura familiar do agronegócio da Gazeta do Povo, ela irá cruzar 15 mil quilômetros em 6 estados do Brasil para mostrar como o segmento que produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil, que é a agricultura familiar, tem gerado, então, emprego e renda regionalmente. Isso aí não deixa de ser um marketing, né, pessoal? Vamos mostrar que nós temos aqui coisa boa em Santa Catarina para ser mostrado para todo esse Brasil. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.